Está livre. Chama você. Está livre interceptar o localizador, descida para 3 mil pés com 1.011. Obrigado. Está livre interceptar o localizador. C08, gol na 396. Informa o teu tráfego com a sua frente, está prosseguindo saída nordeste para João Pessoa, é um Seneca, está cruzando 2 mil pés, agora 6 milhas já comprou o nordeste. Aqui livre decolagem, ventou no 40 graus, 1-0 graus, só curva à direita. Relativo, está iniciando 1-0, posso curva à direita, rota 3-2-1-7, sentido tráfego. A gente está autorizado ali a manter o meu 321. É, manter 3217, decola os 45, controle 198. Ativo, Quimara 198, obrigado, bom trabalho, 3217. 98, tá bom. Formei a 321 ali a manter. 3217, decolou os 45, controle 198. Desceu da Helena. Então 3217, contato radar decolagem, submantenha 360 após 2000, direto letra. 360 após 2000, letra, tá? 3217. E manter. Prossiga, Juliette. Gente. E atrás do Júlio, livre decolar, 1-2-0 graus, 1-0-2. Iniciando 6-3-2-1-1. E o novembro Bravo como ponto, livre decolagem, 1-2-0 graus, 1-0-2. Agora me chamaram lá de baixo. E a 321 vai colar os 47, controle 19.8. Chame 321, boa tarde, contato, radar de decolagem, submantenha 320, sai da gole. Ok, 320, curvando à direita, pode voar gole? Ok, obrigado. Afirmativo. 3695, autorizado São Paulo, 360, via Perzulu 16. Decolada 10, direita da El Leda Bridge. Controle 1198, transponder 5532. Autoridade São Paulo, convoy 5532, chama para estacionar. 5, corresponde ao cruzamento do campo, repasse cruzando. O Índia November Alpha decolou aos 4:09. Índia November Alpha decolado, cruza o campo, Índia November Alpha. Acusem cruzando o campo. Roda 10, direita da Euleda Bridge. Controle 1198, transponder 5525. Então estamos autorizados com 340 para Confins. Via Upton de Lua, 16. Decolando da 10, curva direita, saída vai ser a Tael, Leda, Bridge. 198 é o controle de 5525 no transporte. É o 5729. 5729, web, cotejamento correto, chama para posicionar. A chama para posicionamento no portão 1. Informação Papá. 10-3, autorizado Congonhas 360, via Perzulu 16. Decolada pistão 10, primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge. Controle 1198, transponder 5517. Chama o controle em 1198 até a volta ainda no Vemberal. 5-7, 19-8, 10-3. Agora no 3, chama para o estacionamento. Olá. Oi, Salvador, muito boa tarde. Papá Romeu, Índia November Alpha, decolado no corredor Forte 1 no meu pé. Salvador, é o trip 5488, estabilizado e embaixo checado. Índia November Alpha. 488, ciente, livre pouso, vento 120 graus, 12 nós. 120 nós com 12 nós? 120 graus com 12 nós. Obrigado. Externa, embaixo checado, trip 5488. Gente de repouso, 120 graus, 109. 321. Sim, 321. Centro Recife, eu autorizo o Fito. Direto ao Fito, obrigado. 17, cruzou 190. Chame Recife em 251, alternando 3325. 251, 3325. Com Recife agora, obrigado. Ponta 3217. Vai acionamento no 0, no 3, tá no 3. 3 autorizado, chama táxi. Camarão, no 0, no 3. Em 321, chame Recife em 260, alternando 288. 260, 288, obrigado. Então, 129 solo. Você vai na direita, 1219 solo. Obrigado. Salvador, 35488, livrou a direita nas últimas 3. 5488, Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, 1488. Prossiga azul 4234. Sendo a identificação desse mantém 060. A chegada mar azul 4234. 060, Vitorino e Juliette. Prossiga. Confirmando o regresso de Cairu com 03 no POB. Retornando de Cairu, confirma? Ok, prossegue em condições visuais. 1.500 pés, 1.012 no altímetro, via corredores, informe em Paripe, Vitorino e Juliette. Ponte em Alfa, Ponte Espera do 10 Pro, Rio 186, altímetro no 0 no 2, Pulo no 0 no 3. Em Alfa, 186, boa. 3190, Skalk Identification, Sam mantém 070, clear on my arrival. Ok, clear for my arrival, 92070, 3190. Azul 4260, livre ILS, desça para 2 mil pés, altímetro 1012, acusa estabilizado no localizador da 10. Desça para 2012, livre ILS, estabilizado no localizador Azul 4260. Salvador, você está fechando 49, informação para a Galeão, portão 5, pronto. Salvador Tower, Captain Number 1013, holding short runway 10. Roger, clear to line up and take off, the wind is 120 degrees, 10 knots. Line up and take off, runway 10, go 18913. 0, via Alter November 857, seguro, Alter Zulu 16. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da Euleta Pidev, controle 1198, transponder 5537. Ok, comprei 320, Galeão, decola da NEC, primeira direita da Euleta Pidev, Alter November 857, seguro, Alter Zulu 16. 198, controle 5537. 3149, chama, puxa, sei lá. Chamarei. Quatro, dois, três, quatro, desça para 3000 pés, altímetro 1012. 3000 pés, 1012, meu quatro, dois, três, quatro. Salvador, é o Gol no 755, cliente da informação Papá. Autorização de tráfego para confins, 3280. Gol 755, de autorizado 360. E coordeno 38? Pode ser o 360. Gol 755, autorizado confins 360, via Perzulu 16. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge. Controle em 1198, transponder 5510. Obrigado, autorizado 360. Salvador, autorizado 360. É, pela Upper Zulu 16, pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda Bridge, controle 798, transponder 5510, gol no 755. Gol 755, chama, puxa, será? No correction, 120.8. 1208, gol 18. 10.18.13, gol. Boa. A correction, 119.8, 1098. 1198, 1013. Está autorizado, chama táxi. Pula 925 no 02, é o número 1 no setor, aguarde. Three, radar contact the Pratt on the boundary, climb maintain level 360, direct later intersection. Climb 360, direct later, go 1013. 490, descend 4,000 feet, Merced 1012. Gonna maintain 4,000, 1012, 31, under. De 95, só que o tráfego do objeto já foi autorizado. Só um minuto. Do portão 01, para a escuta. Afirmativo, operador começou a recolher, acompanhando a TCR, pode ser. Gente, então, 5729, depois o senhor me chama, estou pronto quando o tráfego iniciar, eu autorizo. Gol no 95, autorizado de um ataque. Podem fazer simultâneo, coordenando com a equipe de solo. Gol no 925, tem condições de puxar como se fosse pro pátio 5? Corrigindo, pro pátio 3. Informa estabilizado no localizador, dá 1-0. 1.000 DVLS, informa na estabilizada, 94234. Isso é normalmente pela índia ou pela vilete, 729. Negativo, vai puxar como tráfego do pátio 1 mesmo, que fica entre a Índia e a Juliette. Solo Salvador, 3695 para o táxi, 170 a bordo, alterna Galeão, 4 horas de autonomia. Seu 3695 inicialmente tem táxi autorizado até através do 06. Vai observar o banho da Gol que está puxando e vai puxar até o pátio 3. Após o tráfego autorizado via Juliette Alfa, pode esperar do 10 Torre, o 186, altímetro no 02. Autorizado, por enquanto é o tráfego 06, após o tráfego da Gol e Juliette Alfa. Boa tarde, 6722, identifique e desse mantenha o 040 na chegada Bonf. Posição é possível e chame na final. Funciona a medida do posição na final, Júlia. We're clear back below 5,000 over top intersection. Pode continuar. Então vai manter o através de 6 aqui, ok? Ciente, tá aguardando o tráfego da Gol livrar a Juliette. Sem problema. Final 3 milhas, Vitor Índia Juliette. 4234, Torre em 18, meia dúzia. 26, boa, 4234. 4190, clear final approach, runway 10, wireless X-ray, descend 2000, calm extension, localize the runway 10. Center maintain 2000, clear ILS X-ray, calm establishment, 3190. Da aeronave da Gol, pode prosseguir via Juliette, tá? 3695. Afirmativo, Juliette Alfa no ponto de espera da 10 Torre, 1186, altímetro 0012. Tá ok, obrigado, Juliette Alfa. Fez uma só do 5, 3628, só para tirar uma dúvida nossa, o senhor encontrou alguma formação entre Judas e Onda? Não, negativo, senhor. Não, nenhuma formação. Ok, sim. 1-3, chame Recife 1251, alternando 3325. 1251-123-251013. Meu alfa. Para o SAC com 149 a bordo, 3 horas e 15, alterna Guarulhos. Webjet 5729, táxi à direita, via Índia e Alfa, no ponto 0190 Torre, 1186, altimetro 0902, seguindo Airbus da TAM. Mulher Airbus da TAM, via Índia, ponto esperda, 1010, 1012, o ajuste 5729 da Web. Prima chegada? Mare descendo para o 060, identifique. Entendeu, chegada Maré, descendo para o 060, voo na 602. Voo no 95, táxi autorizado, via Juliette Alfa, fonte de espera da 102, 1186, altimetro 01. Dezoito meia, torre. 1460, vai dar passagem um Boeing da Gol que está ingressando na Juliette após ingresso ao portão 03. Aqui tem passagem ao Gol após o portão 0304. Bom, meu alvo, controle de transmite às cegas, mantém o 090, serviço radar encerrado, chame o controle Aracaju, 120.3. Portão 5. 0149 no 05, após a passagem da Embraer da Azul, retaguarda, está autorizado, chama ataque. Embraer da Azul, sucesso, nada, retorno 4-9. Boa noite, boa tarde, assinando a indicação desse, mantém o 070, chegada bom. Passa para o 070, chegada bom, boa no 601. Approach 7190-1 1180, now Tower 118.60. 118.60, 3891. Para 2011, vou botar a estabilizada com o seu governador. Essa é a 22 da UL. Tower, top 3190, runway 1, actually ILS runway 10, landing gear dialogue. Roger 3190, continue approach, standby for landing clearance. Continue, sub 3190.